estações. Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou de acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí, não estamos bem. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, e nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Sei por quê, mas te feliz.